Rabbit 03. Salvador, departure control 119.80, good night, 050-987. Departure after passing 2000, fly direct, Lida position, Azul 5097. Mike, Papa Papa, Defense level 430, contact Brasilia, 124.25, backup 126.55, back. Brasília, 12425, secundária 2655. 655, secundária, área correta. Line 70, Tampa Travel 150, my arrival, cleared my arrival, and maintain high speed. Keep it for identifying the machine 340, just confirm the deviation. Roger, Azul 5097, how many miles? Roger, after deviation, fly heading bridge intersection, Azul 5097. Negativo é 1-70 na Maria. Proa de Cabo Verde, mantenha proa Cabo Verde, chegada a Maria autorizada. O 1973, chama agora Brasília. Frequência 124, decimal 25, a secundária 126, decimal 55. Está a nível de voo 090, abaixo do critério do comandante, sem traços do conhecimento do centro a ser apoiado para a série 204, depois de 3 anos de conquista, em contato pela aeropágio. Dezenove e oito, bom serviço, boa noite. Antônio, boa noite, é o trip 5-2 no meio. Fala 90 na PUC, 5-2 no meio. Então 3178, Recife, identifica, mantém o voo 350. Então 3178, mantém a proa de Pavog, aguardando a chegada da Maria. 970, maintain 280 and call now Travel Airport Control 119.8, thanks. Voo 290, Recife, identifica a motinha 390. Tenera 6224, chama agora o controle em 119.96. Prossiga. De voo 380, voo 1845, informa o tráfego, posição de 12 horas, 50 milhas, como posto da companhia, mantendo nível de voo 390. Agora chegando com o tráfego.

Posso fazer a escada? 400, é de Golpe Vitor Alfa Charlie Cristina Galeão, entrega no 35, mantendo 400 já, e o estimado foi estimado na posição Grupo de Gomes, na área de Brasília. O chefe Brasília pensou que o mesmo tivesse em voo 30 agora. Watch inbound one, please. A secundária é 126, decimal 55. O Papa Romeu Oscar Romeu Eco chama agora Brasília. 124, decimal 25. Secundária 126, decimal 55. Passarinho 224, assumiu com a transponder 54 no meia. Foi na proa de Obizu e aguardando chegar a Mari. Passarinho 224. Este azul 5097, clear to buy 15370360. Controle 19 decimal 8, azul 442, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 442, decolou perfil Puka, passando 1.600. 4482, 350 na Puka, azul 442. Chame controle Salvador 119 decimal 8. Sete oito, cada mais. 6303 a bordo. 25009, contra a receita de identificação, contabilidade de voo 350. 6303, proteja. Azul 5097, over the center frequency 124, descend 25, enable 126, descend 55. Aparelho 2224, contato radar, 40 milhas, nordeste de Vitória da Conquista, se mantém, direito voo 190. Quatro, sete, meia, centro, receita, no 26, decimal, 85, até no 25, decimal, 4, 5. Para triplo, ciclo, ciclo, ciclo. WLS a uma milha do externo do 1723. Salvador, muito boa noite, voo no 723, no ILS, 5-0-2. Autorizado, 12-0-0, frequente. Baixado e travado, passando, passou externo, livre pouso, voo no 723. Centro Recife, 126-8, 5-0-5-4-5. Aguardando já 3972. 198, obrigado. Vou deixar na 6613.